Se tiver condições de acelerar, agradeço. Tem um tráfego da companhia do senhor próximo à posição da EL. Efetuando espera no nível de voo 100. Gol 1940, tráfego da companhia agora posição de 4 horas, livre ascensão ao 360. Tente, 1940. Livre ascensão 360, 1940. Da presente chama em Recife, 1251, alterno no 3325. 3251, 1-2325. Salvador, agora no 601. No 601, prossiga. Está pronto para o retorno, para poder decorar o seu ILS que foi dado no 0. Gente, o senhor declara emergência? Negativo, só a decoração mesmo. O senhor tem alguma restrição de curva? Tem como... Está pedindo prioridade para pouso? Se puder, só interceptar o ILS a 3 milhas de duna. Sabe, sem... Não há necessidade de uma prioridade. Bom, no 601 da Gol, curve agora à esquerda, proa 295, limite serão 3 minutos na proa. Desce inicialmente ao 060. Gente, curvando para 395, descendo 060, o limite é 3 minutos antes do 1901. Bom, no 776, vetor radar para o sequenciamento, curve à esquerda para o 010, o limite será o localizador. Aqui à esquerda, 090, limite ao curso localizador, bom, no 776. Esquerda 010, proa 10. Ah, proa 10, isso aí. Bom, 884, desce para 2.000 pés, ajustado 1.021, livre final e LSXR, reporte estabilizado. 1.021 ajustado, desce 2.000 pés, é para estabilizado, gol 1.884. T01 reautorizado, descida para 3.000 pés, estado 1.021. 3.000, ajuste 1.021, Gabriel. Bom, no 776, reautorizado, descida para 4.000 pés, ajustado 1.021. 4.021, 776. Curve agora à direita, proa 325, limite permanece 3 minutos na proa. Direita 325, permanece 3 minutos. Pode voar na 315 por enquanto, ou 609? Afirmativo, 315 autorizado. Ok, obrigado. Indicada. 76 está com 250 nós. Tem a condição de reduzir 210? Agora, reduzindo. Tati da 3197 está com 160 a bordo, alternando Campinas com 3:35. Via Pátio Índia e Alfa, o ponto de espera, quando chama a torre em 1-1-8-6, está dando 2-1 no bom voo, está 3-1-9-7. Via Pátio Índia e Alfa, quando não pode espera, chama a torre em 118-6, está 3-1-9-7. Se puder permanecer nessa prova por mais alguns minutos, por favor, 601, agradeço, não para perder o discurso. Afirmativo, reporte quando estiver pronto para realizar a curva para interceptar o localizador no 601. Certo, vai, a Fepalo vai chamar agora o 601. No 601, reautorizado, descida para 2.000 pés, ajustado 1.021. Descida para 2.000, ajuste 1.021 no 601. 1776, desce para 3.000 pés, ajustado 1.021. 1.021, 3.000 pés, 776. No 601 tem condições de interceptar. Gente, se eu tiver condições, curve agora à direita na proa 030. Direita 030, no 601. Na 776 para o localizador, curve à direita, proa 080. 080, 776. 3197, boa noite. A linha e decola, pista no zero, vento 150 graus, cono 5 nós, tá 3197. A linha que decola, já 3197. Ah, agora perdeu a pista. Gente, o 1884, completa a final e chama a torre Salvador, 918-612, bom pouso. 18-612, muito grato, até breve. Salvador, boa noite, gol 1884, se precisar de LS, estão no zero, tem a pista vista. 1884, boa noite, avistado, continue aproximação no zero, 150 graus, com 169, tráfego iniciando a corrida, cabeceira no zero, gol 1884. 1884, prossegue. O 601 tem condições de iniciar a redução para aproximação sem interceptar? É, vai manter a sua velocidade na aproximação. Sim. Localizador, 776, gol. 776, ciente, aguarde para descida. Ok. 3197, decolou 01, chame controle em 1208, uma boa noite. 08, 8, tem 3197, grato. Uno 884, pouso autorizado no 0, 160 graus com 149 no 884. Livre pouso, pista 10, 1884. 1197, decolou perfil da EL, passa 1600. 3197, sob contato radar, sobe ao 380, da presente direto Leda. Sobe ao 380, direto Leda, agradece, tá 3197. Estabilizado. Estabilizado no 601. Torre 118-6. 118-6, 601. Torre Salvador, voa no 601, está estabilizado na ILS, ainda não está visual. Gente, continue a aproximação no 0, vento 160 graus com 14 nós, em torno de 1.700 pés, se obterá condições visuais, aguardando a pista livre, voa no 601. Senta na guarda, voa no 601. Da Gol é autorizado desse para 2000-2021, aguarde para transferência de comunicações. Acena identificação, voa na proa de Bonf para a chegada Bonf. Astor 3-2 agora 71 milhas, nordeste de Salvador, está sob contato radar. Vitor Charlie, Índia, controle. 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chama ele, Gelsão no 201. Afirmativo, controle Gels e 201, grato, boa noite, com o 1776. Prossiga. Utilizado descida para 2.000 pés, ajustado 1.021. Afirmo, 1.021, descendo para 2.000 pés. Alô, Gol, 1.884 de volta. Está no meio de repouso, até embaixar e travado. Taxi Alfa e Juliette para o 09, 1.884. Salvador, muito boa noite, Chanel 6292, cruzando 1975 para 080, sempre da Vitor. 212 da Ocean, Pro de Duna, 3.000 pés, ajustado 1.021, tem condições de manter a velocidade para o sequenciamento? Afirmativo, condições, Pro de Duna, 3.021, 6292. 01 no solo aos 05, libere pista direita, chame solo 1219. Direito 219, 601. Controle? Possível. Somente para informação, a aeronave à sua frente estava com assimetria no flap, mas já está livrando a pista. Da presente, chama a torre 118-612. Obrigado, boa noite. 212, passa a ser o número 1 na aproximação, high speed Duna. Afirmativo, gente, high speed Duna, a janela 212. 7.6, boa noite. Continua a aproximação em forma visual com a cabeceira. O vento 150 graus, 1129 no 776. Reporta ali visual. Alô, Gol 1884. Prossiga. Poderia chamar o gate novamente? 09. Desculpa. táxi até o 09, boa noite, 84. Dono 601, boa noite, na Alfa, prossegue via Kilo até o Pátio 3, a posição prevista 05. Tenente, segue na, passei na táxi via Kilo, Pátio 3, previsto 05, na 601. Salvador, boa noite. Passarei 2224, informação vitória. Passarei 2224, acena identificação. A chegada é a Mari, desce ao 050. Ao 050, na frente Mari, passarei 2. No 97, chame Centro Recife no 251, alternando no 3325. 1-3-3-2-5, tá? 3-1-9-7 graus, que é a volta. É? Controle Salvador, muito boa noite, TIP 5218, informação Vitor. TIP 5218, boa noite, para o sequenciamento, curva à esquerda para 060, o limite será o localizador, já no ideal de descida? Esquerda 060, limitado pelo localizador no ponto ideal, TIP 5218. 5218, desce ao 060. Proa 060, descendo para o 060, TIP 5218. Passarinho pode manter 270 na descida? Canem 6122, controle? Tá, tudo escuta, querido. Obrigada. Mantendo 329. Quente. Passarinho 2224 autorizado, 270. Muito obrigado. Salvador, cordial, boa noite, objeto 6728, passou 200 até o 190 na Mari. 728 da Edno, cordial, boa noite, acena identificação 070 na Mari. 70 na Mari, gente. Um 776, solo 1-1, libera a direita, solo 1-2-1-9. 219-176. Boa noite, no 776, ligou na sua esposa. Boa noite, no 776, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, no 776. Channer 6212, desce para 2021, livre final e olhe a SFC, reporte estabilizado. 2021, livre final da SFC, reporte estabilizado, 6212. Correção, Webjet 6728, redução de cada 259. 250, o 628. Trip 5218, reautorizado 4.000 pés, ajustado 1021. Passaredo para o Guadona? Aguarde Passaredo. Passaria 2224, da presente autorizado, Duna. Boa, Duna, passaria, obrigado. Dois, redução a critério para aproximação, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, né, 29. Jet 6728, reautorizado 050. Reautorizado 050, 6728. Dois, uma, oito, sindicada. 240. Em condições de reduzir para 210 nós? Afirmo, reduzindo para 210, tem que fazer drive. Para 2224, desce para 2021, livre final e LFC reporta estabilizado. Para 2000, livre LFC, reportarei estabilizado, passarei agora. estado 6212. 6212, completo, chama a torre 1186. 186, obrigado, bom trabalho. Realmente bom voo. 52118, desce para 3000 pés, ajustado 1021. Só não vai ultrapassar o localizador. Ciente, para 3000 pés com 1021, 35218, se necessário, a gente pode realizar um pouquinho mais. Eles voos ainda está com trem em cima, se eu podia completar, confirmar o vento? Tá bom. 150 graus com 12 nós. 150 com 12, vamos parar trem embaixo travado, meu Deus do céu. Está a 11 milhas da posição Duna, reassume navegação para de Duna, 5218, descendo para 2000 pés, ajustado 1021. 2000 pés, a nave que sobremodulou o trip pode prosseguir agora na transmissão? Sete, dois, oito, vetor radar para o sequenciamento, mantenha presente para o limite, será o lote. É autorizado descida para 4000 pés, o ajuste 6,21. Ok, então confirmando, proa 050, descendo para 4000, 6,21. Afirmativo, o 6728, curve à esquerda agora para o 020, o limite será o lote. Esquerda 020, limite localizador, e confirmando, prossegue para 4000 ou para 2000? 4000 inicialmente, web 6728. 4021. Passaredo no LOC, visual para pista. Passaredo, agora chame a torre 118, meia dúzia, bom pouso. 186, obrigado, até já. Força aérea, correção, pastor 32, desce agora para 4000 pés, ajustado 1021. Desce para 4000 pés, pastor 32. Boa noite, passaria do 2224. 2224, continue a aproximação, aguarda a pista livre, boa noite. Boa noite. Da presente, voe a posição pelo. Da presente, pelo, faz tudo preciso. Da web, desce para 2000, 1021, redução para 1909. Descendo para 2000, já estamos em redução para 170. Afirmativo, grato. Para. Livre pouso no 0, 0 graus, 15 nós, check track. Passagem travada, livre pouso, passaredo. Salvador, muito boa noite, Chané, 6212 de Bruna, sua escuta. 6212, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, 6212.